tanto de amor. Garrafa vazia, bateria cheia, 100% de chance de eu fazer burrada. Carícia do dia, saudade arregaça, cambaleando eu fico e é por sua causa. Celular na mão é uma arma pra quem tá largado e te dá cara. Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender. Olha eu aqui chorando e com bebê. Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada. Chame nada.